A cidade de Manhumirim, na zona da Mata Mineira, vem enfrentando problemas com a poluição do ar pela fumaça gerada no processo de secagem do café, principal produto na economia local. Por esse motivo, as promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e da Saúde promoverão na terça-feira, 1º de outubro, uma audiência pública cuja pauta é a poluição do ar pelos secadores de café. O promotor de justiça, Gustavo Vilaça de Carvalho, fala sobre a situação que a cidade vive e as consequências provocadas pela fumaça. Aqui na comarca é uma região de muita produção cafeeira. E na atividade cafeeira, utiliza muito os secadores de café. Só que esses secadores, a maioria das pessoas não tem filtro. Então isso gera uma fumaça tremenda aqui. E tem algumas consequências, como acidentes nas vias que circundam as propriedades. Tem a questão da própria climática, da inversão climática, né? Vamos dizer assim, das consequências climáticas dessa fumaça e principalmente a poluição em si, né? Porque como não tem filtro, essa fumaça é toda julgada na atmosfera e traz consequências em saúde pública em relação aos atendimentos, né? Principalmente no sistema cardiorrespiratório e também em outras realizações, né, dos próprios cafeeiros, né, a população atingida pela fumaça, mas a própria atividade, para quem está do lado ali o tempo inteiro, também traz outras consequências. Então é uma atuação que traz consequências em vários âmbitos. Né? Gustavo conta também como a situação chegou ao Ministério Público para que fosse convocada a audiência. O Ministério Público ficou sabendo disso a partir de uma demanda antiga, né? Essa questão já foi tratada aqui, inclusive tem um inquérito civil já tratando do tema. O promotor que me antecedeu, ele tinha chegado a conversar com algumas pessoas, pensou em fazer em alguns locais aqui mais próximos ao município, e agora nós pensamos em marcar uma audiência pública para debater o tema, nem em âmbito de todos os municípios da comarca, para a gente também conscientizar, principalmente, né, para conscientizar os produtores rurais da necessidade de realizar a atividade com o filtro. Vamos chamar algumas empresas para poder mostrar, né, como é que o filtro funciona, até fazer oferta do produto. E, se não for conscientizado, para a gente tentar fazer acordos extrajudiciais com todos os produtores que interessarem para evitar a judicialização da demanda em relação a todas essas questões que eu abordei. O promotor comenta sobre as expectativas e os objetivos da audiência. É uma atividade que tem um custo, né? Tudo que tem um custo, as pessoas tendem a não gostar muito, mas acho que vai ser um debate franco, né? Acho que é mais uma oportunidade de todo mundo se manifestar e da gente conseguir até uma conscientização mesmo da necessidade. É mais para mostrar para eles que eles precisam mesmo colocar o filtro, né? Assim, o filtro, o impacto econômico não é tão grande, mas os benefícios são muito grandes. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Clara Caetano.